Uma coisa que mudou se comparado aos jogos anteriores foi o sistema de progressão. Antes, cada habilidade nova poderia ser adquirida ao custo de um único ponto de experiência. Arcanite traz uma progressão diferente. Dessa vez, a maioria das habilidades custam mais de um ponto. O valor do custo aumenta conforme a progressão daquela habilidade. Por exemplo, cada nova melhoria para a vida do Batman vai custando um ponto a mais de experiência. Pode parecer encheção de linguiça, mas instiga o jogador a entrar em mais combates, que é o único jeito de adquirir experiência de forma normal, ou realizar as missões principais e secundárias no jogo, que a cada parte concluída dá uma quantidade de experiência, e quando aquela rota é concluída dá ainda mais pontos.